Capítulo 16. Então recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe era hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse, viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu. Mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados, e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha. E de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos, e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que lhe dei, fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que lhe dei, vestiu seus ídolos e usou o meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel com que cuidei de você, diz o Senhor soberano. Depois, pegou seus filhos e suas filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve de matar meus filhos como sacrifício a ídolos. Em todo o seu pecado detestável e em seu adultério, você não se lembrou daqueles dias, muito tempo atrás, em que estava nua e abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição a espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares a ídolos em todas as praças da cidade. Em cada esquina, contaminou sua beleza e ofereceu seu corpo a todos que passavam, aumentando sua prostituição. Então acrescentou a seus amantes o lascivo Egito e provocou minha ira com promiscuidade cada vez maior. Por isso eu a feri com minha mão e reduzi seu território. Entreguei-a a seus inimigos, os filisteus, e até eles ficaram espantados com sua conduta depravada. Você também se prostituiu com os assírios. Parece que nunca se cansa de procurar amantes, e mesmo depois de se prostituir com eles, não ficou satisfeita. Acrescentou a seus amantes a Babilônia, terra de comerciantes, mas ainda assim não se contentou. Como seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas e se comportar como uma prostituta desavergonhada. Constrói lugares de adoração em todas as esquinas e altares a seus ídolos em todas as praças. Na verdade, você foi pior que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento. Sim, você é uma esposa adúltera que acolhe estranhos em vez do marido. As prostitutas cobram por seus serviços, mas você não. Oferece presentes a seus amantes e os suborna para adulterarem com você. Faz, portanto, o contrário de outras prostitutas. Paga seus amantes em vez de eles pagarem você. Portanto, prostituta, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Visto que você derramou sua lascívia e se expôs em prostituição a todos os seus amantes, adorou ídolos detestáveis e matou seus filhos como sacrifícios a seus deuses, ouça o que farei. Reunirei todos os seus aliados, seus amantes com os quais você teve prazer, os que você amou e também os que odiou, e a deixarei nua diante deles, para que todos a vejam. Eu a castigarei por homicídio e adultério e, na fúria de meu ciúme, a cobrirei de sangue. Então a entregarei a esses muitos povos que são os seus amantes, e eles a destruirão. Derrubarão seus lugares de adoração e os altares de seus ídolos. Arrancarão suas roupas. Levarão suas lindas joias e a deixarão completamente nua. Eles se juntarão e formarão uma multidão violenta que a apedrejará e a cortará com espadas. Queimarão suas casas e a castigarão diante de muitas mulheres. Eu porei fim à sua prostituição e você não pagará mais seus muitos amantes. Por fim, satisfarei minha fúria contra você, e meu ciúme se acalmará. Ficarei tranquilo e já não ficarei irado com você. Primeiro, porém, uma vez que você não se lembrou de sua juventude, mas provocou minha ira com todas as suas maldades, eu lhe darei o castigo merecido por sua conduta, diz o Senhor soberano. Pois a todos os seus pecados detestáveis você acrescentou a depravação. Todos que inventam provérbios dirão a seu respeito: tal mãe, tal filha. Pois sua mãe detestava o marido e os filhos, e você faz o mesmo. É exatamente como suas irmãs, que também desprezaram marido e filhos. De fato, sua mãe era hitita, e seu pai amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia com as filhas ao norte. Sua irmã mais nova era Sodoma, que vivia com as filhas ao sul. Mas você não apenas imitou sua conduta e seus pecados detestáveis. Em pouco tempo, você a superou em sua depravação. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu a exterminei. Como você viu, nem mesmo Samaria cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você fez coisas muito mais detestáveis que suas irmãs. Comparadas a você, elas parecem justas. Você deveria se envergonhar. Seus pecados são tão terríveis que fazem suas irmãs parecerem justas, e até mesmo puras. Que coisa vergonhosa! Um dia, porém, restaurarei Sodoma e Samaria e você também. Então você ficará verdadeiramente envergonhada de tudo o que fez, pois seus pecados fazem suas irmãs se sentirem bem em comparação com você. Quando suas irmãs, Sodoma e Samaria, e todos os seus habitantes forem restaurados, você também será restaurada. Você, em seus dias de arrogância, desprezava Sodoma. Agora, porém, sua perversidade se tornou evidente para todo o mundo, e você é desprezada por Edom, por todos os vizinhos dele e pela Filístia. Esse é o castigo por sua depravação e seus pecados detestáveis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, eu lhe darei o que você merece, pois não levou a sério seus votos solenes e quebrou sua aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude e estabelecerei com você uma aliança permanente. Então você se lembrará com vergonha de tudo o que fez. Farei que suas irmãs, Samaria e Sodoma, se tornem suas filhas. Embora elas não façam parte de nossa aliança, reafirmarei minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Você se lembrará de seus pecados e ficará calada de tanta vergonha quando eu perdoar tudo o que fez. Eu, o Senhor soberano, falei.